Atenção, vai começar Dance Italo. Ooh.

Thank you. Digital 2 da Antena Web. Keep me waiting a long time. Can you feel what my heart wanna say?

hoje o Dance Italo acabou. Mas brevemente há mais.